Márcio, um empate numa partida muito intensa, com o Nogueira, Nogueirense a quase conseguir o objetivo, mesmo só cair o pano, com um penalti muito duvidoso, que faz este empate. Como é que deu este jogo e este resultado frente ao líder Sourense? Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, dar-vos parabéns à minha equipa, pelo que fez aqui hoje, pela forma como se bateu, e dar também os parabéns à equipa do Sourense, porque as equipas se respeitaram. Foi pena, foi as três equipas não terem estado à altura umas das outras, mas é assim o futebol, e já sabemos que às vezes quem vai em primeiro, qual é o caminho a seguir, mas não quero focar por aí, quero focar só nos aspectos gerais daquilo que foi o jogo. Uma primeira parte bem disputada por parte das duas equipas, bem equilibrada, onde tivemos boa capacidade para chegar ao último terço, tivemos ali uma outra situação para finalizar, mas as equipas tiveram, se não me engano, duas situações para chegar ao golo. Foi uma primeira parte bastante dividida. Nós a termos mais o controle e o domínio do jogo, desde a construção até chegar à última fase, até ao último terço. Ao intervalo ajustámos mesmo essa situação, estava-nos a faltar capacidade para entrar no último terço, combinar, aproximar mais do portador da bola, ligar melhor o jogo para criarmos essa qualidade que nos faltou. O resultado acaba por ser justo. Ao intervalo, depois uma segunda parte mais atípica, mais intensa, onde fazemos um gol de bola parada, onde entramos muito bem na partida. Depois a partir daí fizemos o gol de canto e fechámos a nossa casinha, e acaba por acontecer, pá, um lance que, no meu ver, no meu entendimento, acho que não é penalti, mas falta até ao contrário, mas é como já lhe disse, não vou por aí agora. É difícil aceitar esse tipo de situações, porque hoje reaproximávamos-nos na luta daquilo que são as disputas pelo primeiro lugar, ou pelos primeiros lugares, mas pronto, assim alguém não entendeu, não permitiu. Mas quero dar os parabéns aos meus jogadores, à minha equipa, pela prestação que hoje fez aqui. Foi uma equipa com ideias bem consolidadas, com processos bem trabalhados e bem definidos, e a vitória escapou-nos por pouco, e no meu entendimento haver uma equipa vencedora seria o Nogueirense. Agora, pronto, tenho que acabar por aceitar o resultado, que na minha ótica é mais favorável para a equipa de Sourense. Márcio, uma das coisas que também se notou foi o Nogueirense, mesmo depois de marcar o golo, acabou por descer muito as suas linhas, acabou por e houve dois cantos seguidos em que praticamente havia hoje 10 jogadores ou 11 jogadores dentro da pequena área. Também isso condicionou um pouco, até porque o Sourense vinha à procura depois do empate. O Márcio às vezes gesticulava a obrigar os seus jogadores a subirem um pouco mais. Isso também condicionou um pouco, e também passaram a ter muitos homens na linha defensiva. Sim, é um facto. Fomos baixando no terreno, e é normal, é natural, porque a minha equipa durante 65, 70 minutos foi uma equipa pressionante, muito pressionante. Não deixámos de jogar a equipa do Sourense. Sourense teve grandes dificuldades naquilo que era a construção. A partir do momento em que baixámos mais linhas, a partir da vantagem, a equipa do Sourense acabou por ter mais bola, naturalmente. O que é que nos faltou aí? Maior capacidade para sair com qualidade naquilo que eram as transições. Fomos uma equipa que não conseguiu ter essa produtividade, mas acabámos por ser eficazes mesmo dessa forma naquilo que foram as nossas ações defensivas. A equipa de Sourense, embora tivesse mais bola, mais próxima ali da zona de meio campo, na fase final, mas só nos criava dificuldade com bola, com o jogo aéreo, com a subida do central, porque de resto, mais futebol direto, primeira bola, segunda bola, porque de resto nós fechámos, e fechámos bem, e há que aceitar, pronto, é isto a nossa vida, e na próxima semana estamos cá para trabalhar. Precisamente para trabalhar, há algumas caras novas que se falam para o Nogueirense, para reforçar, será mesmo assim ou não? Não, atualmente o único jogador que chegou, que é reforço, é o Manuel, tem 2 semanas de trabalho, hoje teve aqui uma boa proteção, está no lance do penalti, foi infeliz, mas faz aqui uma excelente partida. O resto vamos vendo, passo a passo, vamos vendo. Eu não trabalho a pensar em quem não está cá, trabalho a pensar nos jogadores que tenho e tirar o melhor partido deles e o melhor rendimento dos jogadores que eu tenho à minha disposição. Fizemos poucas substituições, achei que o jogo também estava encaixadinho, e para quem entrasse também acabava por não ser totalmente fácil. Tínhamos jogadores que são jogadores com mais requinte técnico, o caso do David Paulo, intervalo, para nos dar ali mais consistência a nível daquilo que é a posse de bola, mas era um jogo que estava completamente partido e então optei por manter e não foi por aí.